Seção 13. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Budismo Moderno. Tome, doutor, esta tesoura e... corte, minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também... das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula cisbrou ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Fim do poema.